A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Passados muitos anos daquela época em que éramos adolescentes e não tínhamos aportes financeiros para tomar um excelente trago, o Walter Rezende, nós éramos obrigados a tomar pinga com tanque, né? Exato. E uma calçada qualquer. É, e a calçada geralmente ali estava cheirando urina, né? Exatamente. Mas hoje, agora que somos adultos e podemos ir até uma loja de vinhos, né? E levarmos para casa ali um maravilhoso Alegrini, feito de uvas colhidas por virgens em uma manhã de sereno. Eu, toda vez que eu vou tomar um Alegrini, eu fico imaginando aquelas mocinhas ali colhendo as uvas e tal. É, tem que apreciar, afinal de contas é mais de 100 pratas, cara. É. Já para os bolsos mais modestos, né? Temos ali na nossa vizinha Argentina, ou no Chile, também no Uruguai, que é um bom produtor. As boas uvas Taná, que eu sei que você aprecia. Uma excelente uva uruguaia. Malbec, que é das prediletas da casa. Carmenera, ali do Vale Central. Tudo isso pode nos proporcionar excelentes vinhos que cabem em qualquer bolso, né? Qualquer 20 e poucas pratas, 30 e poucas, e você já dá uma alegrada na tua vida. Sim. Mas voltando ali nos anos 80 e 90, que é o que nos importa, o mundo dos taninos não tinha toda essa sofisticação e a gente era obrigado a harmonizar os nossos torresmos ali, os bolos de ovo e também todas aquelas coxinhas, aquelas salsichas empanadas. Imagina o Rony Von ouvindo isso que a gente tá falando, harmonizando. O Ed Mota, que é outro também. Harmonizando um torresmo. E a gente harmonizava essa baixa gastronomia com os vinhos mais vagabundos e todos eles provenientes do Brasil. Nos últimos episódios, andamos falando bastante em porres, né, de vinhos que tomávamos ali nas nossas adolescências, principalmente nos episódios dos debuts, né, nas baladas. Exato. Então o que aconteceu? Vários ouvintes sugeriram que a gente resgatasse os vinhos daquela época. Então, nesse episódio do A Gente em 86, eu e o Alexandre vamos fazer muito mais do que isso. A gente vai fazer uma degustação de vinho vagabundo. Sim, exatamente. Você pode não acreditar. Olha aqui, ó. Estamos com várias garrafas, garrafões, caixinhas de vinho. A gente tem de tudo aqui. Tem uma tampa de madeira onde eu vou abrir o vinho chapinha como se abre uma garrafa. Olha lá. Então, nessa edição, eu e o Alexandre vamos degustar vinhos vagabundos da década de 80 e 90. Esses vinhos, é óbvio que vão harmonizar. Aqui, veja você. O que é isso, Alexandre? É rabada? É, na verdade, sobrou do almoço do trampo. E eu resolvi trazer uma rabada pra gente harmonizar. Ó, tem miúdos, miúdos com farinha. Enfim. Merece, né, Walter? E sanduíche de mortadela. Que merecia exatamente tudo isso, merecia aqui, porque nós vamos tomar um bom chapinha, vamos tomar um Saint Tomé. Sangue de boi. Natal. Libre Fraumes, pra vocês que achavam que esse vinho não existia mais, tá aqui. A bela garrafa azul que todo mundo achava que aquilo era espetacular. Era o must, temos, né? Pérgola também, que é mais anos 90. Isso. Então, vamos degustar tudo isso. Alexandre. Calma, Walter Rezende, mas não é só isso. É que o Krausebeck vai ajudar a gente, ele vai abrir, ele já tá abrindo, abriu o sangue de boi de garrafão. Mas o sangue de boi de garrafão que o Krausebeck está abrindo aqui pra gente é o seguinte, você lembra daquela capinha plástica que vinha em cima e agora não vem mais? Vamos. Obrigado, Krausebeck. Pega a sua taça aí. Taça. É um copo de queijo. Peraí, uma talagada. Peraí, tio. Isso me parecia muito melhor há 20 anos atrás. Eu tinha esquecido. E é doce, cara. Meu Deus, se botar no tanque do carro, anda. Então, mas você se lembra de uma capinha plástica sob a rola. Ai. Tinha uma capinha plástica sob a rola, né? A rola? O vinho é ruim mesmo. Já tá bêbado já. Sobre a rolha. Eu às vezes coloco uma coisa sobre o que você falou aí, mas não é de plástico não, é de látex. Então, mas era, podemos dizer que era ali a camisinha da rolha, né? Uhum. E eu lembro que meu pai, final de ano, ganhava muito sangue de boi e os genéricos do sangue de boi, que a gente não conseguiu lembrar o nome de todos aqui. É claro, né? Porque afinal de contas eles causaram um dano tão grande ao cérebro. Todo final de ano, né, você ganha ali ganhava do posto de gasolina, ganhava de vários lugares, então bebida essa enquanto criança não tinha acesso. Mas eu colecionava aquelas tampinhas lá, cara, que agora essa aqui é meio mequetrefe, essa que veio nesse sangue de boi aqui. Mas me impressionou você, Walter Rezende, ter conseguido um sangue de boi. É fácil, gente. Tá fácil. É. Eu gosto desses dois aristocratas no rótulo do sangue de boi. Olha só. Como se algo de sangue azul tomasse esse lixo aqui. Mas vamos abrir outro, Alexandre? Vamos abrir outro, mas já veja tomamos, você. Já degustamos esse. Ô, quero saber, dá esse sanduíche de mortadela aqui que eu vou morder. Um pedaço aqui. Cara, vamos de chapinha. Chapinha, você conseguiu abrir na mesa aí? Chapinha, sim, já está aberto aqui. Tô, me dê o seu copo, por favor. Toma lá. E aqui está no meu. Tem uma vez eu fui viajar, uma viagem cabeçuda, sabe? Esse é seco, hein? Esse é seco. O outro era mais doce que um pudim de leite. E meu pai, que sempre botou açúcar no vinho seco. Não, sim, isso seu pai não fazia isso. Sim. O seu pai. Imagina o seu pai morando no sul da França. me dá o açucareiro aí pra vocês. Para de fazer biquinho. Bordeaux, seu pai morando em Bordeaux. Duas colheres de açúcar num copo de vinho seco. Essa foi a tradição do meu pai. Eu achava que isso era natural. A minha mãe, meu amigo, ela faz isso até hoje. Ela toma vinho com guaraná. Um guaraná? Não é de se internar uma velha dessa? mas voltando... Você não tomou o chapinha ainda, não, caralho? Não. Você vai ter que tomar essa bosta aí. Cara, que ele fez... Esse é seco, cara. Me traz péssimas lembranças. Pega a farofa aí. Deixa eu falar o porquê. Porque quando ali eu tinha uns 20 anos, eu simplesmente decidi fazer uma viagem cabeçuda pra refletir sobre a vida, eu e mais ninguém, sabe aquela coisa? Você foi fazer o caminho de Santiago de Compostela? Antes fosse. Pra onde você foi? Eu fui pra Ubatuba, fiquei no maldito do lugar que só chovia. Ubachuva. E a minha primeira noite ali no Hotelex que eu tava, eu não consegui dormir, porque eu dormi sozinho, não tinha ninguém pra conversar. Eu vou virar de uma vez essa bosta aqui agora. Quero ver, quero ver. Tô ficando bêbado essa porca. Vai. Escorreu. A gente já transformou isso num videocast. Vai ficar mais interessante. Ei, caraca, caiu vindo meu MacBook, cara. Agora fudeu aqui. Então, volta. E daí na segunda noite eu falei: não dá pra dormir sem beber alguma coisa. Fui numa chimboca que tinha perto lá do vermelho. E o que tinha lá pra tomar? O quê? O nosso querido Chapinha. E fui lá, tal, comprei um chapinha e falei, é isso que eu vou tomar essa noite. Vomitou. Maluco. Ice Gurt. Exatamente. Vomitei Ice Gurt o restante da madrugada, cara. Que vinho terrível. Enquanto isso, vamos abrir aqui o Pérgola. Vamos para os anos 90 e abrir um Pérgola aqui. Pera aí, você não tomou tudo. Toma aí, eu virei. Se tivesse uma planta aqui, eu ia dar fim nesse restante, mas pera aí. Isso saiu pelo seu nariz, uma impressão. Eu acho que o que tá saindo pelo nariz é o sangue de boi ainda, que foi o primeiro a ser degustado. Josebeck, qual o Pérgola aqui? Pérgola. Vamos aos anos 90, o Walter Rezende. Pérgola que muitos julgavam como um bom vinho nacional. Cara, tem gente que fala que esse lixo que a gente vai beber aqui é um vinho bom. Você... Que toma um Pérgola junto com a sua mulher no final de semana. Pede aquela pizza e fala, ô nega! Abre o Pérgola! É vinho perfeito pra pizza de mussarela, cara. Né? Cara, saia dessa vida. O que acontece com esses vinhos? Eles não são feitos com frutas viníferas, né? Eles são feitos com Niágara. É, com qualquer... uva Niágara que você compra pro Natal. Cara, eu acho que eles, que no final da feira, na barraca de fruta, eles dão aquela varrida na barraca da uva. É a própria uva que já vai se desfazendo ali com o calor da feira das 2 da tarde. Pois cara. É, cara. É, o cara bota um balde embaixo. É esse aqui, eu vou fazer o Pégola. Pera, vamos tomar então o Pégola. Tá. Obrigado, Krausebeck. Ô, Walter, mas você viu... A cueca do Krausebeck. Você viu que Krausebeck trouxe aqui também uma ferramenta, porque não vamos ficar apenas no vinho. Krausebeck trouxe aqui uma lata de leite condensado. Exatamente. Um abacaxi, porque ele já, ele já descascou, já tá cortando aqui. Exatamente. E olha só o que tem aqui. Pera um pouquinho. Trazer aqui pra perto do meu microfone. Daqui a pouco o Krausebeck vai preparar, olha o quê? Uma espanhola! Um liquidificador e uma espanhola. A destruidora espanhola. E Alexandre, deu merda aqui no... Pega o abril, mas o Liebfrau mexe a rolha. Foi pra dentro? O Krausebeck tá empurrando a rolha. Pode ir, Krausebeck, pode ir. Empurrar a rolha de um vinho pode vagabundo ir, que é um clássico. Eu estou louco pra cuspir os pedaços de rolha que vem no copo. É um clássico, porque geralmente, muitas vezes você não tinha um saca... Eu tô ficando bêbado mesmo. Você não tinha inclusive, um lixo tá com um saca-rolha. Esse saca-rolha mais bacanão que o Krausebeck tá usando aqui, isso é uma coisa muito moderna. É. Porque o que eu gostava... Obrigado, Krausebeck. Vamos tomar o Pégola agora. Não, mas peraí. Um dos clássicos de abertura de vinho, antes de abrirmos esse Natal aqui. É isso, Walter. Não, é Pérgola. A gente não. Vai tomar o Pérgola. Não, agora. Mas eu já vou abrir o Natal também. É. Eu tenho aqui um pano nas minhas mãos. E olha aqui, no fundo da garrafa, porque assim que se tentava tirar essas rolhas, era assim, ó. Isso nunca deu certo, cara. A rolha não se mexe. E eu ficava tentando entender o porquê meu pai sempre fazia isso e... Tô, Alexandre. Tô o seu copo aqui, o Pérgola. Vai lá. Ainda bem, pelo menos é seco essa bosta aqui. Bebe, caralho! Ai! Ai! Deixa eu ir. Mas isso tem mais gosto dos anos 90, né? Deixa eu dar um gole nessa água aqui. Olha lá, o Krausebeck já botou todos os condimentos dentro do liquidificador, hein, Walter? Você sabia, Alexandre, que geralmente a gente fala de São Roque e tal, que faz muito vinho vagabundo aqui no interior de São Paulo, mas a fábrica da Natal e Sangue de Boi, se não me falha a memória, é Jundiaí. Jundiaí? Que é a capital brasileira das bebidas terríveis. Olha só. Pégola é do sul. Esqueci o nome da cidade. Eu não consigo ler aqui. Eu tô ficando bêbado. Cara, é muito ruim isso aqui. Não consigo mais pensar direito. Eu quero saber que horas que a espanhola vai ficar pronta. Porque eu vou trazer a minha mulher pra vir tomar espanhola. Tá, ele já porque colocou. Isso é pôr gelo, Krausebeck. Vai aguar a parada. Porque, ô Walter, você concorda que espanhola... Era a bebida das moças. Não, pra mim espanhola é ato e efeito de botar a rola entre dois peitos. Que fizemos muito pouco, a verdade é essa, né? Na nossa adolescência. Eu botava muito leite condensado na espanhola porque eu sabia que Nos peitos? Não, quem me dera. Ali no preparo daquela maldita espanhola num acampamento. A gente botava bastante leite condensado pra ver se as moças bebericavam e se pra ver se comia disso, alguém. Se agradaria. Então vamos pra espanhola pra gente fechar com o Liebfrau, senão esse episódio vai ficar gigante. Então vai lá, peraí. Ó, peraí, deixa eu só narrar o que tem no copo do liquidificador. Krausebeck, é leite condensado, correto? Vinho, abacaxi. E tá mais doce do que uma teta de milho. É, então vai, liga aí. Fecha a tampa, caralho! O Alexandre fechou a tampa! Caiu tudo... caiu no chão. Pera aí. Fecha aí, porra. Olha o abacaxi se desfazendo. Aê. Eu gostava do programa da Ofélia, porque quando precisava demorar alguma coisa, né, eles tocavam uma musiquinha enquanto faziam um barulho infernal assim, ou da batedeira, ou do liquidificador, e daqui a pouco eu toquei. Vai lá, muito obrigado, Krausebeck. Meu copo está cheio espanhola. Da mais maravilhosa espanhola. Cara, feita com um vinho feito no sul do país. É melhor assim, viu? Então vai lá, Walter. Você gostou? Não, o sangue de boi não é do sul do país. A Jundiaí, né? Você falou? O Jundiaí. Então vai. Exatamente. Olha, realmente eu confesso aqui a você que é um hit de casa de festa de casamento de pobre não também. Não é tão ruim não, viu, cara? Não, cara, isso aqui é realmente... Não é ruim não, dá pra tomar essa bosta aqui. Muito bom, o Krausebeck tá tirando fotos, mas não vamos postar de maneira alguma essas nossas fotos. Vamos fechar então o episódio tomando Liebfrau. Esse vinho, na época, nos anos 90, todo mundo achava que era chique. Tomar o Liebfrau, Walter, eu me lembro da garrafa de 3,80. R$3,80 real, cara. E eu achava impressionante um vinho importado custar R$3,80. Mas isso vai me dar uma dor de cabeça. E eu adorava quebrar as garrafas de Liebfamilch pra fazer cerol. Pra fazer calendoscópio. Sim, calendoscópio. É vinho branco, serve pra harmonizar peixe. Atum, lata de sardinha. Lata de sardinha. Macarrão de sardinha. Você não trouxe uma lata de coqueiro aqui pra gente harmonizar com um Liebfamilch? Então, diz que na Alemanha não existia esse vinho. Esse vinho era feito realmente na Alemanha, vinha pro Brasil em tonéis de aço. Esse vinho nunca viu um carvalho na vida dele. Ah, já vinha em tonéis pra cá e não era envasado. Envasava no Brasil, rótulo do Brasil, nome brasileiro, Liebfamilch, o leite da mulher amada menstruada. Vamos fechar esse agente 86 vomitando. Não, deixa eu dar mais uma mexida. Olha o que tá acontecendo com a batida. É porque eu achei um pedaço gigante de abacaxi aqui e não foi bem liquidificado. Vai lá, Alexandre. Vai que eu tô bêbado. Vai, ô Fé.